isto é de uma importância extrema para nós, demonstra para já a nossa preocupação em servir cada vez mais e melhor a comunidade e por outro lado demonstra também quer a nossa diferenciação ao nível dos cuidados, quer a nossa preocupação em não estar de costas voltadas para os utentes, mas mostrar que trabalhamos em prol da comunidade, em prol de melhorarmos os índices de saúde cada vez mais. Mais ali para o centro de saúde, podemos contar com profissionais assim tão diferenciados, principalmente na pessoa da enfermeira, aquela que é especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica, mas é uma mais-valia principalmente para a população, que vão poder usufruir de um serviço muito diferenciado, que não se faz em todo lado e principalmente de uma forma gratuita. Acho que é um convite que eu queria fazer a todos os casais de virem e de para tentarem perceber como é que isto funciona, que certeza que vão sair beneficiados.